AKP! Escuta com atenção. Ele pode estar no meu lugar, mas ele nunca vai ser eu. Sucesso no GT! E seu olhar não nega quando a gente se encontra e se entrega sem querer. Sei que não fala nada, mas eu sei que quer conversa. Se quer saber, então vou te dizer. Você tá beijando uma boca que não é sua, tá abraçando um corpo que nunca foi seu. Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua, mas a verdade é que você é o pimbó. Vamos beber, eu quero ouvir. Ele tá no meu lugar, mas nunca vai. Seu coração vai virar no já. Supera meuscds.com. Nossa, GD. Se eu olhar na nega quando a gente se encontra, você fica triste, se entrega sem. Mas eu sei que quer conversa. Se quer saber, então vou te dizer. Se você tá beijando a boca, ele tá te iludindo só pra te ter toda nua, mas a verdade é que você nunca canta pra mim. Recife, eu quero ouvir o quê? Ele tá no meu lugar, mas junto vou baixar. Seu coração e não me decido. Ele nunca vai ser meu. Isso aí é meu parceiro, filho do.